Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Ter uma farmácia bem organizada é essencial quando o calor aperta. Para nos dar conselhos sobre esta temática, temos em estúdio hoje Filipa Duarte Ramos, é a diretora técnica da Farmácia do Val, que se localiza na Cruz de Pau. As perguntas são feitas pela já residente Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. O calor traz consigo alguns problemas de saúde que podem ser minimizados através de um armário de farmácia bem organizado. Nesta altura do ano, que tipo de medicamentos e produtos de saúde devemos ter sempre à mão no nosso armário de farmácia? Para além dos medicamentos que se tomam de forma regular e dos que são usados para fazer face a imprevistos, como sintomas ligeiros, o armário de farmácia deve ter também soro fisiológico, solução desinfetante, como por exemplo o álcool ou água oxigenada a 10 volumes, compressas, ligaduras, adesivos, pensos rápidos de diferentes tamanhos, termómetro e, se possível, luvas esterilizadas e tesoura. Como o verão está à porta, deve-se ainda considerar a inclusão no armário de farmácia de produtos que possam dar resposta aos problemas de saúde mais comuns nesta época do ano. E começamos pelas queimaduras solares. As queimaduras solares devem ser prevenidas através da utilização de um protetor solar adequado. Caso ocorra uma situação de queimadura solar, há que utilizar uma loção hidratante e regeneradora que possa acalmar a pele e, eventualmente, um analgésico para aliviar a dor. As queimaduras pelo calor requerem a aplicação de uma pomada apropriada ou de pensos e também a toma de um analgésico se for necessário. Para as situações de desidratação que são frequentes, podem-se utilizar soluções para reidratação. As picadas de insetos ocorrem mais frequentemente porque há mais insetos, podem ser prevenidas com recurso a um repelente adaptado à idade e ter também sempre uma pomada antihistamínica para aliviar a comichão e o desconforto. As diarreias podem ser controladas com soluções de reidratação oral e substitutos da flora intestinal e recurso ao médico se for necessário. A prisão de ventre aparece nesta altura com alguma frequência por alteração de hábitos alimentares. Para lidar com esta situação, deve-se ter o cuidado de aumentar a ingestão de fibras na alimentação, aumentar o consumo de água e, se necessário, recorrer a um laxante. As situações de enjoo de movimento, no caso de estar a pensar a viajar e tenha alguém que enjoo, há comprimidos que podem ser tomados antes da viagem que ajudam a prevenir esta situação e aparecem também muitas irritações nos olhos provocadas pelo cloro das piscinas ou pela água do mar. Podem-se utilizar colírios descongestionantes, contudo, se for uma situação muito frequente, é preferível utilizar óculos de natação. A herpes labial é agravada pelo solo. Os nossos lábios têm uma pele muito sensível, devem ser protegidos com um batom com proteção solar e, quando o herpes se manifesta, temos as pomadas e protetores sob a forma de adesivos. E em termos de organização e localização? Os erros com a medicação são situações potencialmente muito graves. Para diminuir a possibilidade de acontecerem, o armário de farmácia deve ter uma arrumação estruturada que permita a correta organização e utilização do mesmo. Os medicamentos e demais produtos do armário de farmácia devem ser revistos regularmente para verificação de prazos de validade ou existência de produtos alterados e o armário deve ser colocado num local seguro, ao abrigo da luz, calor, umidade e ainda das crianças. A cozinha e a casa de banho são, de facto, os piores locais para guardar os medicamentos, contudo, são os mais frequentes. Se não tiver nenhuma alternativa, deve colocar o armário o mais longe possível das fontes de calor e umidade. O armário de farmácia deverá, idealmente, estar fechado à chave para evitar que as crianças consigam ter acesso ao mesmo. Se não puder ter um armário com chave, este deve ser colocado fora do alcance das crianças, mas não se esqueçam que as crianças são verdadeiros trepadores. Eles conseguem chegar a sítios que nós achamos impossíveis. E para quem vai de férias, como é que deve planear a sua viagem do ponto de vista da saúde? O planeamento da viagem depende de várias situações. Primeiro, o local para onde se vai viajar. Sempre que planear viajar para fora da Europa, deve-se dirigir a uma consulta da saúde do viajante com a devida antecedência e pode saber onde é que existem na sua farmácia ou no centro de saúde. Se tem uma doença crónica que existe a toma regular de medicação, há diferentes estudos que mostram que os doentes têm alguma tendência de fazer férias de medicação durante o verão, mas as doenças crónicas não tiram férias e, como tal, o tratamento não deve ser interrompido durante as férias. Deve-se incluir na bagagem os medicamentos necessários para o tempo que a viagem vai durar e ainda um excedente para haver, para o caso de haver algum imprevisto que o faça ficar mais tempo no destino, deve levar uma listagem com o nome dos medicamentos que toma e das substâncias ativas. O nome dos medicamentos no estrangeiro é frequentemente diferente do nome dos medicamentos em Portugal, das doses, da forma farmacêutica e do modo da toma, e o seu farmacêutico pode ajudá-lo a elaborar esta listagem. Deve pedir ao médico uma declaração que ateste a necessidade de tomar os medicamentos que transporta. Para além disto, deve transportar os medicamentos na embalagem original. Se viajar de avião, deve transportar os seus medicamentos na bagagem de mão. Desta forma, tem acesso a eles se necessitar e evita que sejam sujeitos às temperaturas extremas do porão e que se percam em caso de extravio de bagagem. E se vai atravessar diferentes fusos horários, deverá informar o seu médico da melhor forma para ajudar a ajustar a toma da medicação, evitando tomar medicamentos a mais ou a menos. Se não tem nenhum problema de saúde, deve apenas pensar fazer um kit de medicação para fazer face aos problemas de saúde mais frequentes e que já foram anteriormente abordados. Quem vai de férias não deve esquecer a farmácia de viagem para estar prevenido em caso de doença. É com estes conselhos que terminamos por hoje. Regressamos na próxima segunda-feira para falar sobre o programa Férias Desportivas. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.